somos nós, convidados para a ceia do Senhor, convidados a provar do seu amor e encontrar a paz. Sagrados para nossa comunhão, corpo e sangue de Jesus, o céu se faz presente aqui, o céu eu já posso sentir. Presente aqui, o céu eu já posso sentir. É feliz todo aquele que tem nele o seu refúgio, o Cordeiro de Deus. O pecado do mundo, alimento que conduz a salvação. O céu se faz presente aqui, o céu eu já posso sentir. O céu faz presente aqui, o céu eu já posso sentir.